Aí, é o DJ Juju. Aqui ele é a lei. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Puxa, tira o chapéu. Tem que tira o chapéu. Tem que tira o chapéu. Tem que tira o chapéu. Aí, é o DJ Juju. Aqui ele é a lei. Tem que tira o chapéu. Tem que tira o chapéu. Tem que tira o chapéu. Tira o chapéu. Tem que tira o chapéu.